favela, barulhão de bololô. Era os menor de trator. Eita porra! Blazer capotou. Os mandrake deu fuga na quebra, mas também com uma nave daquela. 1200 cilindrada, plá, caiu na viela. Sorte que ele liga os morador. Se é povinho ou não tá aguentou. O barraco é quem tá os robô. E agora é só arrancar as peças. Foguetão tá virando a bicicleta. O alarme joguei pela janela. O meu sonho era ter uma nave dessa. E agora é só arrancar as peças. Foguetão tá virando a bicicleta. O alarme joguei pela janela. O meu sonho era ter uma nave dessa. E agora é só arrancar as peças. Ó, 301 no DP do Comum. Eu tô sem viatura no momento, de status 1 pra averiguar se quer rir. Tem condições do senhor encostar por lá? Vem! Vem na bota, porra! Diretamente! Restante Love Talk! Anoiteceu na favela, barulhão de bololô. Era os menor de trator. Eita porra! Três recapotou, os mandrake deu fuga na quebra. Mas também com uma nave daquela. 1200 cilindrada, plá, caiu na viela. Sorte que ele liga os morador. Se é povinho ou não tá aguentou. O barraco é quem tá os robô. E agora é só arrancar as peças. Foguetão tá virando a bicicleta. O alarme joguei pela janela. O meu sonho era ter uma nave dessa. E agora é só arrancar as peças. Foguetão tá virando a bicicleta. O alarme joguei pela janela. O meu sonho era ter uma nave dessa. E agora é só arrancar as peças. Vai você. Você tá pensando que eu sou videogame, que tenho várias vidas? E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da viatura pra não ouvir mais um absurdo desse aí, que é sério. Diretamente, Restante Love Talk. Restante Love Talk. E aí, CGM? É o Mandrake, Mandrake na boa. Anoiteceu na favela, barulhão de bololão. Era os menor de trator.